Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Oh, yeah. Bem, amigos da internet, eu sei, tô imitando o Galvão Bueno. Estamos aqui no mais um drop do Illuminicast, o Drops que tem Hall sabor preto hoje. Estamos aqui na mesa o nosso convidado, que não é mais convidado, que a gente tá tentando atrair, mas não quer atrair, o Jockey, do Baile dos Enxutos. E aí, putada, beleza? E o nosso bom e velho amigo, camarada, vilipendiador. Somos todos Groot. Eu sou o Harvey, o advogado, e estamos aqui para discutir, em poucas palavras, né, sobre o filme Guardiões da Galáxia, que estreou agora recentemente, estou olhando no meu Windows aqui, que eu não sei. Dia 31 de agosto, se não me engano. 31 de agosto. Dia 31 de agosto, não, 31 de julho. É isso aí, pessoal. Vamos discutir isso aí agora. Então, eu tava conversando com o pessoal no Facebook, tem um pessoal que já dizia que já lia há muito tempo, um ficou putinho falando que alteraram a personalidade do Star-Lord, que de um soldado espacial para um mulherengo sem vergonha, mas eu falei, viu, primeiro, é um grupo desconhecido para a grande maioria, até para o povo nerd é desconhecido, é só nego que especialista, né, que curte mesmo o bom tempo. Segundo, eles têm que adaptar essa aí pra uma nova mídia, não adianta. Eles têm que pegar um personagem que é líder, tem que ser agradável. É a mesma coisa com o Homem de Ferro. O Tony Stark que a gente vê é o Tony Stark do Supremos. Não é o Tony Stark da linha normal que é um cara chato, se for ver bem. É um filho da puta ainda, né? Mas como que é a personalidade do Peter Quill no quadrinho? Então, pelo que entendi, ele é um tipo de um senhor certinho, o dado espacial. Né? É. E esse aí é mulherengo, catador de mulher, né? Isso que estavam reclamando. Não, também não é tanto assim, não. O que acontece? Algum fã vai existir do herói, do personagem vai existir. Cara, eu sou fã do Nova, eu sou fã do Homem-Coisa, da Marvel. São personagens que, porra, deve ter meia dúzia de fãs. Mas fãs existem. Agora, a grande maioria não é igual você mexer com Batman, com Homem-Aranha. A chiadeira vai ser menor. Agora, esse Peter Quill aí, cara, ele já é muito próximo do que eu li em Aniquilação. Lá no início, na década de 80, realmente era um senhor mais sério, era um cara mais sério, mais austero. Antes disso, eu tava lendo até eu já sabia, mas eu li essa semana um review do personagem lá no início, de histórias até que não foram publicadas aqui no Brasil, que ele era mó filho da puta, rancoroso, e nem era pra ser escolhido o Senhor das Estrelas, era um outro cara que foi escolhido, ele matou o cara. Que é da NASA, né? Ele era um piloto da NASA. Sim, assim, pra poder se vingar, isso, pra poder se vingar de um alienígena que matou a mãe dele, e aí ele queria ir pras estrelas pra poder encontrar essa raça, esses alienígenas. Aí ele fez o possível pra ser astronauta, chegando lá eles encontraram uma entidade que queria premiar alguém com o poder do Senhor das Estrelas, e aí eles tinham que decidir entre eles qual o astronauta, e ele não foi escolhido e acabou matando o cara pra ficar no lugar. É estranho no cinema, pipoca pra criançada. Entendeu? Mas depois disso, aí teve uma segunda fase, que é a fase que eu conheci, que foi publicada aqui no Brasil, que era um cara mais sério, tipo um Space Ghost da vida. Essa outra versão dele, que eu cheguei além Aniquilação, a primeira fase da Aniquilação, teve a primeira e a segunda. A primeira fase, ele já era um cara piadista, cara. Piadista, fazia sacanagem, entendeu? Zoava com Nova e tudo, já era um cara mais irônico. Tá muito mais próximo disso, também não é tão diferente, não. Eu achei bem Indiana Jones, isso que eu tava falando com o Joker, parecia um Indiana Jones Star Wars, sabe? Aquela coisa, a história é muito bem amarrada, cara. Eu não achei fio solto, né? Amarraram bem bonitinho o negócio, né? Os personagens, a forma de unir eles, né, a sinergia que eles fizeram foi impecável, né? Também é aquele negócio, uma coisa é unir os Vingadores, né, que dá trabalho, né, são personagens isolados, né, tudo mais, né? Eles, como são personagens que dependem do grupo, né, eu achei, ficou muito bacana a sinergia, a própria Gamora xingando o Drax quando ele começa a ser filosófico, aquela hora que ele fala, né. Ah, é uma coisa assim, eu tenho que agradecer essa mulher da vida. Chama a mulher da vida. Ela vira cala a boca. Tipo, eu não tô aguentando aí você falar. Parece que no legendado é outra coisa, não é isso? Coisa? Eu não lembro, mas ele fala, tipo, essa. Não é vagabundo espacial, alguma coisa assim. Até essa vadia espacial, uma coisa dessa, mas ela, quando eles estão lá, atrás já do vilão, já do Ronan, não é isso? É isso. Aí ela vira assim, pô, como é que é isso? Tá me elogiando? Não, foi um elogio, não sei, foi uma coisa dessa que ele fala. Não, ele foi uma surpresa, na minha opinião. Eu imaginei que ia ser só um cara que ia dar porrada e ia ficar quieto o filme inteiro, mano. Cara, ele foi melhor, por exemplo, do que o Arnold Schwarzenegger, do que no início de carreira. Tinha uma personalidade, o personagem dele. É um cara que quer ser. Ele quer ser inteligente, só que é burro, né? É, as tiradas dele se chora, né, exato. Alguém concorda que é o melhor trabalho do Vin Diesel? Boa pergunta, cara. Não, cara, não sei, viu? Então, eu não sei se a gente pode dizer que é o melhor trabalho do Van Diesel, né, cara? Eu não gosto muito do Van Diesel, assim. Eu acho ele um puta cara canastrão, assim. Só não representa muita coisa, eu acho. Mas eu achei... É que não dá pra falar que é show legal, né, cara? Não, ele não fez nada. Repetindo a frase em vários tons, né? O personagem é muito bom, cara. Aquela cena do Groot, ele indo lá pegar o alarme, cara, da prisão. Nossa, foi é muito demais, cara. A plateia inteira chorava de rir com a cena, sabe? Muito bom. Isso, o sorrisinho dele, depois que dá porrada nos caras, o sorrisinho dele. E aquele finalzinho lá, cara. A da dancinha. É, lá do Jackson 5 lá. Cara, aquilo foi foda demais. Aquilo lá é um pós-crédito, na verdade, né? Quando foi feita a cabine de imprensa, 2-3 dias antes, aqui no Rio, pelo menos, eu acho que em São Paulo também não rolou. Não liberaram, cara, a cena pós-crédito, que depois vazou por aí, dizendo que é o Howard, né? Howard Pato. Então, assim, isso não rolou, eles não liberaram isso. O que eu achei uma tremenda bobeira, porque no final não acrescentaria nada no filme, entendeu? Mas não liberaram, entendeu? Isso foi avisado antes da cabine, desde o início do filme, que não ia liberar o pós-crédito. Então, na verdade, foi aquela cena anterior, né? Antes dos créditos, né? Aquela intermediária, que eu achei que valeu muito mais a pena. Eu ia ficar muito mais puto se tivesse embarreirado e não ter exibido aquilo, entendeu? E botasse a cena do pato e tivesse embarreirado a outra, entendeu? Eu achei, pra mim, não foi desvantagem. Eu achei que já pecou do Howard, que eu acho que já tinha que ter colocado a versão do década de 80, um cara fantasiado mesmo. Que era muito mais engraçado que aquele pato meio magricelo CG lá, né? Que parecia um pato magricelo CG. É, cara, o CG é meio mal feito, não é? Eu tava torcendo que fosse aquele pato boneco, o cara fantasiado mesmo, que era muito mais engraçado. Pô, cara, e era muito, muito melhor, né, cara? Uh-huh. Muito mais bem feito, assim. Você tá falando de botar aquele pato da Sessão da Tarde, cara? Isso, cara! Esse é o Howard que eu nunca esqueço. Nunca mais esqueci esse pato maldito, cara, desse filme aí. É, funcionaria legal, eu acho que funcionaria legal como referência justamente pra Sessão da Tarde. Mas, por outro lado, eu tenho medo que essa galera mais nova não nem conheça, então tanto faz como tanto fez, entendeu? Mas é que ele era mais bem feito, né, cara? Eu não vi, o grande problema é que eu não vi, então eu não sei como é que tá esse pato, entendeu? A cena de sexo com a mulher... Essa cena mesmo dele tomando chá lá, eu não vi isso. Eu só vi foto, então eu não sei como é que tá a animação, não sei como é que tá a voz do personagem, eu não vi, eu não tenho como comparar. Mas assim, eu tava falando com o pessoal lá do baile e eu falei, cara, pode ser que lá no terceiro filme, né, os caras se encontrem com os Vingadores, assim. Aí o Léo falou que não, que que não vai rolar, assim, sabe? É impossível. Mas eu acho que vai ter uma parada dessa aí, assim. Vai ter um crossover, sabe, cara? Eu acho que vai rolar também, cara. É, porra, o Thanos apareceu no final do pós-crédito dos Vingadores. Apareceu muito pouco no Guardiões das Galáxias, sabe? Assim, eu acho que vai rolar. Na terceira fase vai rolar. Por quê? A Marvel, ela tá tentando alinhar muito que ela tem a base de uma história. É, por exemplo, você tem os jogos no Facebook. Você tem a Alliance lá, o Avengers Alliance. E agora, tem uns 2 meses, lançou aí um Alliance Tactics, que é um jogo um pouco mais elaborado. A história tá muito alinhada com o que tá acontecendo na revista ultimamente. Esse problema temporal aí, que acho que foi causado no depois da saga do Ultron, das realidades se chocando uma com a outra. Aí eu li essas porra tudo no baile lá, tá vendo? Que vocês fazem review lá de Eu não leio o baile. Entendeu? Tu não leu o baile, não. Prefere participar do Illuminerd, né? Continua, vai. Olha, então, cara, mas tá rolando isso. É de realidade chocante. É quase uma crise na Infinitas Terras também da Marvel. Agora, inclusive, de uma ou duas semanas pra cá, no jogo do Facebook, também tá rolando isso. E agora incluído os Guardiões da Galáxia lá também, que aí eles se juntaram, as forças da Terra, pra deter a invasão. Então, assim, de uma forma razoável, eles estão tentando alinhar pra que não fique estranho a pessoa que pegue o jogo, ela se familiarize com filme ou com os quadrinhos. Então, eu acho que isso vai acontecer. Até porque não tem como. Eu acho que seria desperdício da Marvel não aproveitar esse tipo de encontro, entendeu? Eu acho que a Marvel tá cagando pra jogo, assim, sabe? Não acredito que seja o foco deles agora, assim. Provavelmente eles estão tentando alinhar alguma coisa como quadrinhos e filmes, sabe? Embora eu acho que são duas coisas muito diferentes e eu não sei se vale a pena pra que eles tenham essas duas histórias paralelas, sabe? Agora, outras mídias, eu não acredito não, cara. Eu acho que as outras mídias que o Willian quis dizer é no sentido de, tipo, olha, você saiu do cinema, a gente tá falando de coisas parecidas, né? Será que é isso? Não é literalmente, não adianta, até porque não vai, você tem anos, você tem décadas de cronologia nos quadrinhos, você tem licença, liberdades, né, de tanto de adaptação de personagem como de algumas histórias, até pra ficar mais fácil pro público, né, quem nunca acompanhou, nunca leu, então igual não vai ficar, mas eu acho que existe um mínimo de preocupação em não pegar um estranhamento de tá no cinema, vamos usar até um exemplo aqui, o X-Men, sei lá, não pegar uma formação com Wolverine, Ciclope, Tempestade, você vai pros quadrinhos, é Gambit, é Fera, entendeu? Não ser uma porra totalmente diferente, entendeu? Forge, personagem tão carismático. É assim, acontece. O índio que cria coisa, desculpa, não é preconceito, né, índio, agora o momento do desabafo, um índio que cria coisas, poder mutante, né, ele é um mecânico, né? Foda, né, bom, desculpa, voltando, filho. Que rancoroso ele, porra, não. Ele guarda muito rancor, né? Na verdade, não é à toa que ele é nosso advogado, né. Faz parte do processo. Então, assim, inclusive essa formação de Guardiões da Galáxia é uma formação que tá atualmente nos quadrinhos. É uma formação mais moderna, não é a formação original. Mas quem que é da formação original? Formação original, você chegou a ler uma saga dos Vingadores, né, da década de 80, que eles tinham tal de, acho que é Korvax, que era um cara, quase um poder divino, que o pessoal vem do esses Guardiões da Galáxia se junta com os Vingadores pra tentar deter esse cara. Não tem ninguém. Pra você ter uma ideia, o Yondu, que do personagem, no caso do filme, é um pirata espacial, ele é um membro do Guardiões. Ele é um herói, um membro dos Guardiões da Galáxia original. Então tem essa diferença. E agora não, entendeu? Agora é uma versão mais moderna, tirando acho que um outro personagem que tá nos quadrinhos e não tá no filme, mas é basicamente isso aí, cara. Então você vê que tem um alinhamento, você tá entendendo? Não tá um pouco, não causa um estranhamento você ir pros quadrinhos e ter uma equipe totalmente diferente. Se não me engano, acho que o Warlock foi membro da equipe, né? Acho que ele é agora, coisa dessa, ele é membro da equipe. É um personagem tão bizarro, né? Eu imagina ele no cinema, o Warlock, né? Aquela história meio de espiritualidade com espaço, né? Cara, mas é o que eles vão ter que inserir agora, porque eles vão ter que, em algum momento, eles vão ter que colocar o Doutor Estranho, né? Cara... Então eles vão começar a mostrar esse lado de magia, essa parada mais assim, saca? Dois, três, vai ser foda. Eu li uma notícia semana que estão querendo fazer um filme meio psicodélico do Doutor Estranho. Vocês leram isso? Que o diretor quer fazer um negócio psicodélico. Meio que uso de droga. Daí pensou que tá usando droga a cena. E com estilo de terror também. Ah, é, mas só você ver os artistas cotados, né? Os atores cotados pra fazer o Doutor Estranho, você já percebe isso, que é o Jared Leto, é o... Lá o que faz o Piratas do Caraíba lá. Johnny Depp. É, Johnny Depp. Então, quer dizer, você já vê que tem uma galera que... Os atores por si só fazem filmes assim, psicodélicos, entendeu? Filmes estranhos. E quero ver a desculpa do lado místico. Estão falando que, na verdade, seria uma tecnologia mais tênue, né? Estão falando, né? Que esse misticismo todo estaria ligado a mais... É um Thor mais místico, né? Estão falando, não sei se... É um campo que a Marvel vai abrir, né? Ela já abriu essa... Ela já teve... Desenvolveu bastante a tecnologia. Meio que Asgard também foi da mitologia. Foi um tipo de tecnologia, né? Ainda que incompreensível pra gente, que aí é chamado de outra coisa, de mágica, né? É, mas já citaram o Doutor Estranho lá no filme do Capitão América. Mas citaram no Capitão América lá. Ele ainda não é o Doutor Estranho que a gente conhece, né? Sim, é verdade. Essa aí é na tela, né? Na tela que aparece, não é isso? Não. Ele fala, cita o nome dele, na verdade, né? Ah, tá. Mas parece que mostra, não sei que filme apareceu na tela, Stranger também. Não sei se eu tô viajando. É bem possível que você esteja viajando. O que ninguém falou ainda, eu não vi, geralmente, esses nerds americanos. Isso sai lá dos Estados Unidos, né? E não vi sair ainda, é que naquela cena do Capitão América, quando tem os alvos lá dos porta-aviões e tudo, e aparece uma lista de alvos possíveis. Isso! Entendeu? É. Ninguém cogitava-se de ter referências ali, de ter nomes, de ter locais parecidos. Isso ninguém nunca mais tocou no assunto, ninguém investigou. É a mesma coisa do Guardiões, assim, voltando até pro Guardiões. Quando você entra lá no esconderijo lá do... Lá no QG lá do colecionador, você tem uma gama de informações enormes, cara. Você com certeza deve ter coisa lá. Como teve, eu não sei se foi no filme do Thor, alguém... Isso saiu na internet, no meio lá tem um casulo muito parecido do que o Warlock foi criado lá no início das histórias lá do Warlock. Tinha um casulo lá no meio. Achar do Thanos? Cara, há quem diga que o pessoal lá do baile falou que o Léo, por exemplo, e o Sorg falaram que achou ele parecido com um boneco de massa, saca? Do Power Ranger, parece um vilão do Power Ranger, assim. Mas. E realmente, cara, parece mesmo, assim. É, como era CG na primeira vez, então parecia estar melhor, sabe? Mas. É, eu achei legal, cara. Eu gostei do Thanos nesse filme, sabe? Então não me desanimou. Assim, eu acho que não dá pra comparar, porque na primeira vez você não pega nem a cabeça do Thanos. Você pega do Thanos, você vira ele vira e aparece ele de perfil dele, assim, você, né, não tem corpo, você não tem nada, é diferente de agora. Então você nem vai comparar que, pô, a animação antes estava melhor do que agora. Acho que essa comparação nem dá pra fazer, entendeu? Eu gostei, cara. Eu não vi nenhum problema nisso, não. Achei, entendeu? Achei só, assim, se for muito chato, achei que a roupa dele tem muito dourado. Ele foi meio Cavaleiro Zodíaco. Não é o detalhe dele ali. Tem muito mais dourado que aquele roxo dele ali, que dá aquela roupa que ele tem. Isso sendo muito chato, entendeu? Mas fora isso, cara... Não me incomodou, não. Achei que foi legal. Tem gente que é muito chato. Tem gente incomodado com a... Eu acho que vi até num grupo desse de Facebook nosso aí, que a gente participa por aí. Tem gente incomodado com o foguinho lá da cadeira dele, que tava estranho. Dá vontade de mandar. Senta no pau. Irmão. Ou segura no meu grão e diz I love you, sabe? Os caras são muito... Que eu fico puto é que tem gente que deve ter lido coisa pior, pagou um montão de merda, deve ter um montão de quadrinho merda lá em casa, pagou caro por isso e aceitou numa boa, não teve chilique, entendeu? Deve ter um montão de porcaria no dentro do armário dele de revista e não chiou, como tia por pouca coisa, entendeu? Cara, só tem um pecado naquele filme do Guardião da Galáxia, não apareceu Nova. Faltou Nova, né, cara? Entendeu? O que tinha, teoricamente até teria uma... uma certa brecha, um gancho, né? Porque metade da tropa ali foi dizimada ali, né, cara? Que tava lá tentando conter a nave, né? Acabaram com a tropa ali. Eles morreram, né? Tentando fazer aquela rede, não foi isso? Uhum. Então... Foi, cara. Matou mais que o Superman matou lá na... É, entendeu? E, assim, isso não foi muito explorado no filme. Parece que quando terminou... Ah, tudo bem, tudo bom. O clima em Xandar não era um clima de tristeza, era um clima, pô, resolvemos tudo, tá tudo ok, entendeu? Não teve aquele meio pesar que, pô, e agora, o que a gente vai fazer sem metade das tropas, entendeu? Parece descartável, entendeu? Ah, cagaram. Matou 5 mil, a gente tem mais 15, não pega lá no estoque, entendeu? Foi meio parecido isso. Isso poderia ter tido aí uma chance de ter uma... Porque foi como esse o Nova, que é essa versão nova, né? Do Nova. Desculpa o trocadilho. Que é nova, né? É, que é nova. Assim, que ele é... Foi assim que começou, né? Porque dizimaram lá a tropa e aí a inteligência lá transferiu o poder tudo pra um personagem só. Por isso que ele ficou fodaço. Ele ficou over lá, overpower, entendeu? E a trilha sonora? Ah, mano, aí, isso que eu queria falar. A trilha sonora do Guardião das Galáxias, cara, é um personagem à parte, né, cara? Aliás, é um personagem à parte não, né? Ele é um personagem no filme. Ele faz todo sentido, cara. Ele é parte do roteiro, sabe? Sem ele, muita coisa não funcionaria, entende? Dá uma cara pro filme. Isso, cara. Ele faz parte do filme. Eu já baixei o arquivo, o zip da primeira do primeiro volume da trilha sonora já, que o pessoal tá passando pela internet já. Ah, eu achei pra baixar, mas eu não vou baixar, eu achei um lugar que eu posso comprar. Entendeu? Ah, moralista, desculpa aí. Depois eu que tenho que defender vagabundo, né? Não que as pessoas precisem saber disso, mas. O homem da boa moral e bons costumes. Né? Justifica no final dos créditos ter uma Marvel Music. Justifica. Já começou, já, né, Mocha? Já começou, né? Tá vendo? A Marvel, ela acertou nisso também. Ela vai ganhar dinheiro com a Marvel Music. E é tão. Puta, cara, tão cara de pau que ela vai ganhar com uma trilha sonora que não é original há uns 30 anos, né? As músicas existem aí, tão bom tempo. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas o SBT era muito cheio de fazer Summer Hits Volume 3. Eu lembro essas coisas, né? Sensacional. Celso Portioli apresenta. Isso, exatamente. Faz Silvio Santos falando de Summer Hits. E agora vocês vão ver a versão Summer Hits do SBT. Como é que era o nome da gravadora? Tinha um nome. Paradox. Paradox Music. E era assim, não eram, como é que eu posso dizer? Artistas originais. Eram versões, né? Sim, eram versões. E agora eu pergunto o que vocês acharam. Foda-se os spoilers. Quem não viu, não tava assistindo, dane-se. Aquele truque do Peter... Pra conseguir tempo, porque... Cara, que foda. Olha só, cara, a trilha sonora fez todo sentido nesse tipo de... nesse contexto, sabe, cara? Cara, ele dançando ali na frente. O que você tá fazendo? Tô ganhando tempo. Aí, tipo, como é que é o nome da menina lá? Eu sempre sei o nome dela. É Gamora. Gamora, vem comigo. Aí ela fica meio retraída, tudo bem, volta pra mim aqui sutilmente. Obrigado. Esse dia, isso que é. Cara, e vou te falar, foi uma surpresa. Porque até aquele momento ali, fudeu, se o cara bateu o martelo no chão... Acabou. Foi pra um pica, abraço, dá cara. Pra pica, não tem, entendeu? E aí ele me sai com esse tipo de coisa, que na verdade realmente é desconhecido pro cara. O cara não dança, o cara não tira. Foi uma surpresa. Ele não sabe o que é aquilo, não, né, sabe, cara? Que é, sim. Então, é um bagulho tão ridículo, mas é um trunfo, né, cara? É verdade. Mas é que tá, cara. O filme, ele não quer... Ele te deixa claro o seguinte. Ó, eu não quero me levar a sério. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, entendeu? Eu só quero te mostrar como a gente consegue fazer um filme melhor que qualquer coisa que a DC vai fazer no futuro. Uma coisa desse tipo, né? Você tem muito clichê. E os clichês... Eles estão ali pra dizer pra você, olha, isso aqui é um clichê, né? Não, a gente vai te mostrar uma coisa aqui, mas não se preocupe, a gente sabe que isso é um clichê. E ele tem muito ele tem muitas quebras de clichê também, né? Cita uma, hein? A parte que o Groot morre, né? E o Rocket Raccoon, ele tá ali chorando e tal. Cara, eu tava esperando ouvir uma piadinha. Todo mundo tava esperando uma piadinha ali. Mas não, cara, foi sério, sabe? Eu tava esperando uma piadinha tipo planta mesmo, né? A ideia de plantar ali. Ou então, de repente, o Drax ali alisando e falar assim, não chora, bichinho, né? Tratar ele como se fosse um... Eu tava esperando a piadinha também, concordo com você. É, cara. Acho que todo mundo tava esperando uma piada dessa, né? Uhum. E não, cara, foi um momento sério ali. Ele realmente sentiu a falta do amigo ali, né? Legal depois que ele aparece numa... com um vaso e uma plantinha, assim, saca, cara? Que puta, que demais. Cara, sensacional. A carinha que fizeram. É, e aqui, assim, não foi uma piada, cara, porque só funcionaria daquela forma, entende? Sim. A piada é exatamente essa, assim, não é uma piada. Por incrível que pareça, gente, que ela é a solução, não existe outra. Não foi forçar uma piada, a solução é aquela, pro Groot, é aquilo ali. É, exatamente, cara. Não tem outra coisa que vá mudar aquilo, não tem, ele não vai nascer de novo, entende? É exatamente aquilo, é só aquilo, né? De bola, e é isso aí, meus amiguinhos. Assistam o filme, comprem gibis, nem scans, nem sejam felizes. Beijo na bunda e até segunda. Fui! Gostou do fechamento? Bom, foi bom, foi bom. Foi melhor que o Ebony. Yo, man! Não é essa. Ele é... Yo, man! Tem uma pausa, tem uma pausa dramática. Eu gosto quando o Delahi apresenta o podcast lá do Minerds, que ele fala... Olá, nerds e nerdas, tudo bom? Bicha, né? Cara, eu acho muito engraçado, cara. Eu acho bacana. Tá fazendo falta. Só que não. Ratinha.